7200 0035. Agora seu novo limite é o que ele marque 1190 do NDB 30, federal 9972. O tráfego 7 está agora a 10 milhas da posição de Duma. É, o senhor já segui-lo como número 2 na aproximação. Posição 7, 5973. 5-0. Ajuste o altímetro 1-0, 1-5. Então, 9972, para que você até local Zé Duco, curva direita na proa 080, informe estabilizado. Direita 080, motor estabilizado, para o 9972. Aqui, 5 mil. Deixe-me até 2 mil pés, segura 9972, agora proa no 140 para o local Zé Duco. Para o Brasil, proa 140 para o local Zé Duco, será. Horas, horas, filme táxi, 135, horas 7. Horas 7, 593, milhas de marcador externo, completo sinal, chame o turno. 118, decimal 95. 118, 95, 1759. Boa, 759, ajuste na 015, autorizado pouso, pistola 0, vento, 140 graus, 059. Autorizado pouso. Geral 9972, sua milha para a posição em Duna, completo sinal, em redução para a aproximação, pois o tráfego agora está com ground speed de 159. Chame Turri, geral 9972, na frequência 118.95. É o 9972, ajuste no 015, número 2 para pouso. Número 2 para pouso, 1095, muito tarde. 3597 para o táxi, nosso COB é 14251, autonomia de 3 horas e 6, altera o Belém. Autorizado à direita via Índia, ponto de espera, torre 1195, ajuste 1095, meu voo. 15 ajuste, autorizado à direita via Índia, no ponto de espera, torre 195, tá, 3517. Luna 759, sala 49, libere a direita, chame sala 121, décima 1, agilizando manobras. Entra 219. Salvador Luna 759, libero. Luna 759, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette, pro gate 4, Luna. Autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 069. Autorizado pouso, 190, espera o 9973. Salvador 03, 597, próximo ponto 0. Luna 7, ali mantém cabeceiro no 0. Autorizado aliar e manter no 0, 135, 197. Luna 093, vai atravessar para sequenciamento, curva direita na proa 2, 3, 5. Limite o QDMIC 1-1-0 do MDB Simber, 1093. 7235, formando a direita, limite é 110 do MDB 093. Afirmo. 2 salas, 51, libera a direita, chame sala 1, 2, 1, 1. Federal 9972, bom dia, sir. Taxi via Alfa. Kilo 73, assiste o sinalizador. Alfa, bom dia, só para a indústria de 3, gente, da Char, cópia, 3-0, avião. 6153, bom dia, autorizado da Leão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irumi. Viata, November 857, MOL. Transponder 5153, controle 120, decimal 8. Nova 7, decolador 53, chego com tudo, e agora é 1208. 208, obrigado. Eu preciso com 97, contato com radar na colagem, se manter o nível de voo 360 via saída da árvore. 360 direto, via saída da árvore. 3 aprovado, né? Voe após 2000 pés, autorizado, né? Autorizado. Voo 1093, curva de esquerda na proa 140 para o processo até o localizador. Descendo agora até 2000 pés, voo 1093. Esquerda 140, 2000 pés, 093. Isso que 975 completo sinal já aumentou, é 1-1-8 para cima 900. Torre Salvador, Rio 5975, onde? Rio 5975, ajuste no 015, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 079. Delivery pouso no 0, Rio 5. ILS 093. 1093, passador na completa final, chame o turno no 8, acima 95. 895, obrigado. Salvador Cancel, good morning, Asha 6211. Any spot number 5, request the ATP to Galileo Airport, level 380 Delta information. Questioner 6211, I have approved request level 360, you call stress and buffer and under coordination. Yeah, but go ahead. Clear to Galileo, request level 360, take off runway 10, right turn, dial, departure, Irumi transition. Flight November 857. to Mosul. This Fox 5174, have a good approach frequency 120, the snow 80. Get to destination level 360, runway New Jersey, runway 10 and after departure in the right turn. And to perform the IL, departure in room transition, and then I intercept up November 857, Mosul, and call code 4174 and after departure call 108, Joshua 6211. Joshua 6211, correct, come ready for pushback and setup. You come on. Que é 3151, no ponto 11, autorizado para chegar acionamento sobre transfer táxi. Solo Salvador, bom dia, Rio 5975 de novo. Rio 5975, bom dia, Alfa, Kilo 73, aceita o sinalizador. Salvador, bom dia, Xanã 6225, informação Charlie, autorização Brasília. Xanã 6225, bom dia, autorizado Brasília, nível 380. Decola da pista 10, curva direita, subida a Árvore Alefa, via Upper 17, tração de 5170, controle 120, decimal 8. Acidente 380, Brasil aprovado, decola pista 10, curva direita, perdeu a água, transição elétrica, percebe no plano do 17. Aciona 5170 no transponder, chama 2080, chama 6225. 6225, correto, espera para chegar aqui no meu. Bom dia, Salvador, eu estou 3890. Seu 3890, bom dia. E para subir a Cuca e na Maracaju, agora é cópia. A sua escuta, cara. Seu 3153, solo. Seu 3153, solo. 3153, equipe de solo, será que se rebocar até através do portão 8? Estamos através do 8 e iniciar o acionamento, devido à manutenção das facilidades do portão na zero. Seu 3890, cópia. Recife, nível 330, autorizado. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Cucajá, Maracaju, via Upper 17. Transponder 5164, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife no nível 330, é o TAN 3290, decola da 10, curva esquerda, Cucajá, Maracaju, recepta para o 17, aciona 5164. 1208, alterno 260. 288260 com receita 3597. Sideral 9970 foi. Bom, 1093, hoje em dia, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette. Controle, Salvador, bom dia, esperar 9970, cruza 240, para 150, gente, atrás. Liberal 9970, sem educação, via chegada a Mari, 10.050, vista altímetro 9015. O ITAP Federal 9970, após ITAP, o Eduna, para final do procedimento. Obrigado, dia, Mário. Volto o ITAP, após o ITAP, o Eduna, por isso, o ITAP, Salvador, não se conhece, o 4 de 201, bom dia. Autorizado, Campinas, nível 300. Decola da pistão na 0 com curva direita, subida da El, meio da Mótiva. E apres 1-0, com base apres 1-6, conforme a nota do plano. Transponder 5172, controle 120, decimal 8. Saída da El, transição Mótiva. Correto, reporte quando pronto para o puxar questionamento. Juliette 096. Agora 93 mantém antes da Juliette. Mantenha. Qual que é o nosso portão de parada? 08. 3053, autorizando seguir a parte Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Gomes 093, após 09 direção, ingresso Juliette, ponte 8. Juliette 8, após 08, 093. Autorizado, só procedimento com estabilizado. Autorizado, só estabilizado, mas não é. E informa também que terá que ser revocado até o 328 para o início do acionamento, então 3890. Agora faz um voo de volta aqui no 8, e o pushback só aciona a ponta revocada até o 328, 3890. Solo Salvador, Azul, Alfa, Yang, Índia. Solicito o reboque do pátio 3, posição 4 Lima para o pátio 1, posição 01. Está autorizado o início do reboque, repartir para ingresso no pátio principal. Alfa Yankee Índia ciente. Bom, 963, informação Galeão 3, 2, 2, 0. 3, bom dia, autorizado, Galeão, nível 360, decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda e Irune, via Uber, November 857 até Mons, transponder 5177, controle 120 do Cima 8. 1963, autorizado 360, Galeão, pelo November 857, Mons, decola da 0, curva direita, subida da El, Leda e Irune. 1963, correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Tempo de voo 360, via saída da 360, via da EL 3153. Eu sei que autorizado isso, depois tiver que ser pronto para o ataque. 0970, está estabilizado no ILS, 0-0, está estabilizado. 0, muito bom dia, ajuste na 0-5, autorizado pouso, pista na 0, vento 1-4, 0 graus, 0-6. Autorizado pouso, 9-0, 9-9-60. Salvador, voo 865, uma delta para a autorização prática. Voo 865, bom dia, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor Elefa, via Upper 17. Transponder 5404, controle 120, decimal 80. 360, está autorizado para Brasília, decolagem de 0-3-3, da Elefa, Delta, Flexa, 4-0-4, controle 0-8-8-3, para o 1-8-5, correto, reposte pronto para o pushback acionamento. Reposamento. Quero acionar a edificação, via chegada a ponto, desse Matia 4-10, ajuste ao metro 1-0, 1-5. Delta para 4-10, via chegada a ponto, 1-0. Por gentileza, só tem informações novamente, não foi possível entender a transmissão. 6225 para o táxi PLP 106, alterna Goiânia, alternativa 0307, correção, autonomia 0300. Táxi autorizado, via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 095, Mongol. Pátio, Índia, 118, 295 no ponto de espera. Geral 9970, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, atente ao sinalizador e a aeronave fazendo reboque no meio. Alfa, Kilo, parte 3, está atento ao sinalizador e a aeronave fazendo. India, solicito ingresso no pátio 01. Stan 3890, algum sinal está no início do táxi? Joaquim 15, eu não tenho posição aguardando. A Joaquim 15, sim. Stan 3890, então. Mesmo quanto a bordo, estamos com 12,50, estamos com a saber. Stan 3890, táxi autorizado via Pátio Índia. Eu vou esperar a torre 1,95, a gente no 095. Pátio Índia, vou esperar a torre, confirmando a torre, é 1,895. Afirmo, 1,895, Stan 3890, no voo. Já, bom final de semana aí, boa telefone a todos. Azul 4201, autorizado início do pushback, deverá ser rebocado até através do portão 8 para início do acionamento. Estou entrando para o táxi. Azul Alpha X-Ray India, após a aeronave dar ser autorizado para seguir até o 01, reporte término. Azul Alpha X-Ray India, ciente. Uno 53, chame Recife, na frequência 1251. Entendido, Recife. 1251, tá 353, bom dia. Salvador, bom dia, tá 380, aproximando o ponto de espera, pronto. 3890 ali, mantém captura no zero. Mantém captura no zero. TNM 225, decolado 22, chama o controle de Salvador, no 208. 208, obrigado. Salvador 6225, bom dia. Paulo Azul 401 pode ser acionado nessa posição ou só achar que é 5 para o 8? Pós 2000 é dessa, ascensão 3220-6225. Estamos sendo da presente. Sim, o 420. Já decolar, piscina 0, vento no 50 graus, 059. 790 da Cláudia 25, chame controle Salvador no 208, bom voo. 208, boa. Salvador, até 3890, sua escuta, Mickey and Pet. Chega a minha vez no 1, no ponto 5, autorizado início do pushback, se inscreve para o táxi. Autorizado, se inscreve para o táxi, na 209. Pro, Buca? Autorizado. Grato. Salvador, azul 4201 no para início do táxi, nós temos 1917 a bordo, 4 horas e 32, alternando Galeão. Azul 4201, autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 0015. Informe a aeronave da Oceanerra, boca número 05, assim que estiver segurança, está autorizado para seguir o táxi. Está autorizado o táxi é via Pátio, Índia até o ponto de espera da 190, naquele ponto 289. E vai ficar sempre com o rebote da aeronave. Azul 4201. Azul 980, taxa de 4.000, autorizado de descida e procedimento.

você. Apenas confirmando, vento no 50 graus 049. Ok, a linha mantém ou a linha decola? A linha decola. A linha sim decola, do passo 2 é assim. Para o 130, pode chamar ao centro, fazer se coordenar para o mais à frente, ou está 3890? Estamos no centro, está 3890, na frequência 1285, ao término 2545. Obrigado, bom dia. Muito bom dia, mantém ponto 010. Mantém ponto 010, 621. Do 1005. 37 autorizado, chame táxi, voo no 865. Obrigado. Um, na decolada 33, chama controle Salvador, 208. Salvador, 208, azul 4201, bom dia. Já se algo 998. Boa 9980 na escuta, Turi. Na frente, já se 18951, 18955. 18955. Bom dia, controle, azul 4201, passando 1000, 200. Azul 4201, contato radar decolagem, submantendo voo 300, via saída da El. Via da El, 300, azul 4201. 3890? 2-1-1 na Lima, tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0, é 2-1. 5-8, excelentificação. Vou posição Mário para interceptar a chegada a Mário, vamos mudar de cima. 2 para Mário, forma de descida, 4-9-8. 8-0, salvo 3-6, liberei a direita, chame Saúl Salvador, 1-2-1, décima 1. Sobre a direita, salvo 2-1, 1, gol 9-9-8-0. Saboado, 3:11, acenando o combo. Ajuste autorizado à direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, décima 9-5. Ajuste na 0-5, bom gol. Respeito 9-5, índice, ponto de 9-3. Marcação 1-1, autorizado autorizada decolagem, pista no 0, vento 130 graus, 08 noite. Autorizado decolagem no 0, né? 2-9. 5, ajuste na 5. E a parte do seu momento faz 8-9. Obrigado. Gol 1-9, coitão, gol 9-9-8-0. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão meia dúzia, observando a aeronave da companhia taxiando para o ponto de espera. Bom dia. Bom dia, Alfa Juliette para o 06, observando a aeronave da companhia, lá na 80. Então, já aguardar alinhado em torno de 3 a 4 minutos. Bem, muito obrigado, 963. Extinção de manter o nível 100 até 30 milhas, nós vamos passar acima, o 4201. Essa extinção é apenas para a pista 28. Gente, a 4201 está ciente, obrigado. Essa é a quinta sanificação, voa a posição Mari, para que você tenha chegado a Mari, pode montar a decisão. É 2-1-1, decolado 3-4, no controle Salvador, 1-2-0-8. 2-0-8, 2-0-9. 2 milhas para a posição Itap, foi Itap Azul 4958. Quando Itap 4958. Azul 275, contato radar, a 35 milhas para a posição Mário, Azul 275, vamos no ponto da descida. Chanana 2-1-1, contato radar decolagem, venha o nível de voo 360, via Sede Leão. Salva 360, minha 2-1-1. Chanana 2-1-1, aciona o transponder 5174. 5174. Azul 4958, iniciando descida. 050, azul 4958. Até o 050, vai manter ele gelado mais umas 10 milhas, para iniciar descida. E 2775, desse manter o 050. Nove, meia, três, autorizado, decolagem, pista na zero, vento, 1-3-0 graus, 0-6, nós. Pista decolagem, pista na zero, voo, 1-9-3, vim. Cinco Lima, Cinco Lima Zero. Lima Cidade. Nove-meia-três, Decolado 4-1, chame controle Salvador 208. Salvador, Golo 963. Nove-meia-três, contato em Radame Decolagem, estive mantendo o voo 3-0, via saída da 3-6-0, via da Golo 963. Azul 4201, chama agora 735 na frequência 251, alterna 13325. 251, 13325, ok? Afirmando 33255, essa coisa. 251, 3325, muito bonito. 4958 azul, iniciando o descido agora para 5B. 7P,